uma nova emoção. O Supremo vem aí. Que saudade. Olha quem tá por ali, o mestre. Meu irmão, pelo amor de Deus. É muito chão pra lá, olha. Eu voltei também. Está de boa. Todo amor que eu tenho em mim, a você. Olha o Maurício, tá na área aí. Será que é fuga? Eu preciso dos teus carinhos. Eu preciso. Boa noite, Palácio! Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. Olha quem tá com a gente aí, a galera do Bar do Valdo. Já chegando junto aqui na nossa segunda-feira, legal. Alô, Pita, bora, Valdo! Olha a galera dos Caramelo por aqui, papai! E aí, mulher? Quero você pra mim. Cadê o Negão, rapaz? Alô, Negão, vem-te embora. DJ Michel. Mesa 8 com a gente, hein, Nilda? Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. Olha o tempo, cara. O tempo passou. Como é que ela tá, Leca? E ela mais linda ficou. Leca Fanática aqui com a gente. Bora, Leca! Tão doce. A mulher que tem a tatuagem. Aí, o seu braço direito. Tatuagem do amor. Eu ontem fui. Olha os talibã com a gente. Meu bem. Eu ontem fui. O supremo som do amor está chegando. O tempo passou. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. E o quê? Pra ser meu amor. E é Palácio. Não sei por que ela com outro foi casar. Sua amiga Paola, sua mamãe, a delegada. Tá aqui com a gente, só na mana, de boa. Bora curtir o Palácio. Eu sou um. Bora, Charles. Olha a galera do quintal do Cláudio aí. Amante, amigo. Bora, Alexia. E os finais de. Alô, patrão Serginho. Ela fica. Ontem, quintal do Cláudio, só o filé. Aí é que sobe tudo lá. Casou, porque de tudo ele tem. O som do amor. Arro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Não casa. Bora, Rosa do Pop, tá com a gente. Porque eu nada tenho. Uhul! Bora dançar, bora recordar, balas. Alô, Minhoca! Como é que é, Minhoca? Venha ver. Vem, ladrão. Como é que eu estou? Vem. Venha ver. Como vou. Olha o negão por ali com a gente, abraço. Olha quem tá ali. Venha ver. Eu não posso mais ficar assim. Vem, vem, vem, vem, vem. Sozinho e você tão distante de mim. Shark liberado já com a gente. Alô, Zezinho, olha só! Olha o Charles aí. Esqueci tantas coisas lindas que eu jamais esqueci. Me fez sentir. DJ Barral com a gente, o Barral. Tá por aqui, ó. Alô, Shark liberado! O amor mais puro que eu já vi. Olha, manda. E a tela, meu irmão. Venha ver. Como é que eu estou? Anderson Melo aqui com a gente. Venha ver. E o Diogo Prime tá por ali, ó. Alô, Denis. Abraço a você, Denis. Venha ver. Gato Preto. Eu não posso mais ficar assim. Sofrendo sozinho e você tão distante de mim. Galo do DVD com a gente. Eu não pensei que você fosse. Vai, galo, vai, galo, vai, galo. Assim sem me dizer adeus, deixando em mim essa saudade, matando assim os sonhos meus. Venha ver como é que eu estou. Venha ver como você me deixou. Venha ver que eu não posso mais ficar assim. Ah, o Serginho Remista. Eu sozinho e você. Alô, Serginho! Já saindo no CD. Sofrendo sozinho e você. Quem tá aí, o tacacá do Nilson, patrão Nilson. Alô, Nilson, vou lá essa semana. Dalva, você não se lembra, mas eu não esqueço que passou. Numa tarde de domingo, eu lhe entreguei o meu amor. Bora dançar, como é que é? Lembro daquele bailinho. Bora, Nilson, bora, Nilson. Você dançava sempre a rodar. Amigo Anderson, o Anderson de Santarém, agora fechado aí, o Ferry Boot Regional. Eu dancei tanto contigo, que não consigo esquecer o seu jeito carinhoso. Eu adorei o seu modo de ser. Hoje só tenho lembranças que o tempo não vai apagar. Mas eu tenho esperanças de novamente poder te encontrar. Bora dançar no palácio! A sua história em cada sucesso. Para tubo de seis! Cadê o Caleb? Cadê ele? Eu dancei tanto contigo. Alô, Fabrício. E não consigo esquecer. Olha aí. O seu jeito carinhoso. Eu adorei o seu modo de ser. Hoje só tenho. Olha o homem da Ferry Boat. E o tempo não vai apagar. Bora, galo. Mas eu tenho esperanças de novamente poder te encontrar. Cervejinha, né? Vamos olhar a palavra. A galera da navegação JEJCM Navios. Olha dentro. O Rei Salomão. Olho. O amigo Paulo Santos com a gente, obrigado. Bora, Juninho! Vejo que ele está pedindo. Rapaz, esse micro, hein? Beija minha boca e sinto gosto. Filho do Jorge, aqui do Palácio. Tá aqui com a gente, com certeza, sempre, sempre, sempre. Abraça e me aperte, sorrindo pra mim e dizendo assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Eu sou o teu homem, você minha mulher. Valeu, professor, bora, professor, tá na área. Faça de mim cima, papai, o que você quiser. Alô, Baduvaldo! Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Montado. É, você por aqui é doida, Paulinho. Eu vou aprender. É velho agora, Rebeca. Inglês. Nós já. Olha o Kleber, lá do Velho Sal, Joelson, Joelson Araújo, aí do Falange. Ei, eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. O amigo japonês, o rei, já é com a gente. Tá por aqui com o Michel, obrigado. É Palácio, vamos lá. Quer sair? Alta Cício Prestação, já é com a gente. Nosso patrão, hein, Rebeca. Vontade. Bora, Tarcísio! De um dia ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Olha quem chegou com a gente, parceiro Milk, negando os conformes. A minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro, eu vou ver. Navegação JCM aqui com a gente, doidando no Palácio. Eu vou ver nos Estados Unidos e volto. O supremo som do amor. Oi, meu amor! Eu vou aprender a falar inglês. E o quê? Nós já sabe o português. Quer ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do rei. Olha quem tá com a gente, é rebelde, o Jessé Retrô. Daqui do nosso ladinho, do lado direito, só na mãe. A boca do Amazonas. É sem chegado lá no Distrito Federal. Tá por aqui. Veio gastar um pouquinho. Vontade de um dia ser. Aproveita, Lega, aproveita. Ser grande como o país. Tua história é o chumbi. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Americano do Sul. Hoje é aniversário aí do nosso parceiro Birubiru. Tá com a ponta hoje ele, viu? Não tem gente pobre hoje aqui. Fala, Birubiru! Feliz aniversário pra você, meu irmão. Bora curtir. E recebi de você um adeus tão tristonho. Olha a negona aí! Aos irmão Coragem. É saca ainda da Vila Cupuaçu. Mas acontece que o mundo até 2 da manhã lá, olha. Tá vendo que tu perdeu, amor? Que me respeita, todo mundo nu. Ama como eu sempre quis. Na piscina. É um rebelde bem bom. Que eu estou mais feliz. Igual a gente, né? E não vou procurar mais você. Minha vida se morreu. Barão, já com a gente, bora, Deca! Eu consegui te esquecer. Júnior! Os caramelos! Cadê o casal feliz, rapaz? Deve estar doidão, né? Deus, meu antigo amor, eu consegui. Aniversário dele! Parabéns pro nosso amigo Júnior do casal feliz! Felicidade, muitos anos de vida! Eu sei que ele vai escutar esse CD aqui. Alô, Júnior! Parabéns pra você, meu irmão! E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei, que me respeita e me ama como eu sempre quis. Como é que é? E posso até lhe dizer que eu estou mais. Bora, mulher, canta! Que não vou procurar mais você. Olha, meu parceiro, meu primo, meu primo irmão, Jota Saudade. Já por aqui! Bora, Jota! Já deu daquele churrasquinho, pai dela. Agora tá curtindo. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. DJ Wanderson e a patroa Juju já com a gente, bora lá. Vamos lá. Tudo ficou triste na despedida. Nada da Pratina com a gente. Quando ela se foi, chorando eu fiquei. Olha o Cuco Neguinho aí da Copa Ju com a gente, bora, Cuca. Sem minha querida. Um abraço do garçom Canarinho. Toda minha vida lhe esperarei. Salva, papai. Abraço, amigo Maikino, aí do Mega Pânico com a gente. Alô, Maikino! Da solidão, da solidão. Venha correndo salvar meu coração. Grande Silvestre, parceirão, velha guarda esse cara, rapaz. Alô, Silvestre, abraço do Rebelde, abraço do Michel. Tudo ficou triste. Olá, Silvestre! Sentida. Ei! Quando ela se foi, chorando eu fiquei. Já não sei viver sem minha querida. Toda minha vida lhe esperarei. Que? Da solidão, oh! Da solidão, venha correndo salvar. Uma viagem essa música aí, né, Rebelde? Solzão. Da solidão, venha correndo salvar meu coração. Mano, bora. A janela, o sol nasceu. Oba! Um novo sentido. Ali, padrão Joninho, o já com a gente por ali. O homem da casa de show, Bolero. Um novo sorriso. E já convida a galera pra sexta-feira. A nossa Sexta do Amor, toda sexta agora no Bolero, viu gente? Bolero! Sextão do Amor! Com o DJ do Cineral e mais convidados. Bora pra cima, bora curtir! Toda sexta tem Bolero! Bora, fanático! Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Valeu, claro! Você me chama, você me chama. E Alexia! E um sorriso esperando pra depois. Oba! Pra nós. Alô, Cabeça Branca, tá com a gente, abraço a você. Isso aí é leve, leve. Detalhe, gente, sexta-feira no Bolero, portaria liberada, festa toda, 0800 lá na portaria, viu gente? Bolero, com DJ do Cineral, bora Adriano! Ela tá chegando dia 5 de julho, numa segunda-feira, abertura do verão, vai restaurante A Ilha, aí do outro lado, por trás da Ilha do Comum, viu gente? Reunindo os melhores DJs. Do bagulho doido e os DJ da saudade. Você está por lá, né, Adro? Bora dançar no palácio! Toda vez que eu olho pra você, sinto logo que meu coração mais depressa começa a bater. Vamos, Silvestre. Isso é a força da paixão. Oh. Quando me aproximo de você, meu corpo começa a arrepiar. É sinal que estou apaixonada. Quero para sempre te amar. Alô, rei, tá com a gente. Eu quero ter o seu amor. Alô, Pita. Eu quero o seu coração. Cadê o rei? Eu quero ser sua. Não é, não. Tu acha? Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. Fabrício do Amor, de você, o besta. Começa a arrepiar. É sinal que estou apaixonado. Quero para sempre. Como é que é? Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. Alô, Shark liberado! Eu quero ter o seu amor. Amiga Tela, Amanda. Coração. Olha aí. Eu quero ser sua. Será que é tubo de 100? E viver contigo essa louca paixão. Olha quem chegou, o patrão velhinho. Bora, velhinho, bora, velhinho. Chegou hoje a tempo, né, cara? Alô, Zezinho! Louco desejo. Juntos, caramelo! Você. Cadê o Minhoca, hein? Mais uma noite. Jota! Sem te ver. Meu parceiro Jota Soldado. Louco desejo. Atenção, garçom. Você. O garçom que estiver mais próximo, chega aqui atrás, rapidão. Mais uma noite sem te ver. Grito teu nome bem alto ao vento, pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar, mas só assim, meu amor, sei te amar. Um louco amor pode até machucar. Amigo Roger do Pop com a gente. Fala, Rose. Assim, meu amor, sem te amar. Eu? Eu vou te amar. Olha o Félix que se já aqui com a gente. O homem lá de Barcarena. Eu sei te amar. Olha quem achou um cigarro eletrônico aí. Quem achou, traz aqui que tem recompensa, viu? Cigarro eletrônico. Primeira vez que, olha. Grito teu nome bem alto ao vento. Primeira vez que eu vejo cigarro eletrônico. Pois você não sai do meu pensamento. Eu não sou fumante, né? Meu travesseiro também. A tecnologia tá muito avançada. Dos teus abraços e beijos molhados. O amor pode até machucar, mas só assim, meu amor, sem te amar. E o amor? Um louco amor pode até machucar. E aí, papai? Meu amor, que bom que eu tenho. Olha o Zezé da Casa das Pizzas, lá do Guamá aqui com a gente. Aí, Zezé. Ele é a patroa. E prazer. Vamos lá. Seu corpo aquece o meu frio. Seu beijo me excita demais. DJ Flávio, a família brilhante é com a gente, valeu. Forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão. O amor, o nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. O amigo Jessé entrou com a gente, tá com a ponta, né? E vem, explodimos de amor e prazer. Fala no seu palácio. Pra recordar. Fala, Paulo. Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Taxista Paulo, sempre aqui na segunda. Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. velhinho? Tudo certo domingo no clube? Amigo Anderson, da Ferre Bolt. Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. Oh, oh. Olha a tela, Amanda, se soltando com o Fabrício. Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. Oh, oh, oh. E gira na minha cabeça, feito carrossel. Dançando, bora curtir, vamos lá. Alô, Nilson do Tacacado, Nilson. Oh, oh, oh, oh. Tá por aqui no palácio. Linda, você me deixou. Cadê o Rosano? O Rosano tá por aí. Sozinho a sofrer. Bora, imperador. Sem o teu amor, não posso viver. Oh, oh, oh, oh, oh. Cineral. Linda, o teu carinho aumenta a dor. Na sua ausência eu morro de amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Linda, espero que volte para o nosso lar. Eu juro, querida, que hei de te amar. Triste demais a separação. Viver sem amor aumenta a dor no meu coração. Ei! Bora, galô! É triste demais a separação. Ah, tá ali o Rosano. Sem amor aumenta a dor. Bora, Rosano! No meu coração. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Linda, quem ama perdoa. Já perdoei. Se você errou, eu também errei. Viver sem você não tenho prazer. O seu doce beijo não posso esquecer. Viver sem você não tenho prazer. O teu doce beijo não posso esquecer. Que chegou de Paris, tá aqui no palácio, olha. Curtindo Michel, obrigado. Com relação ao nosso amor, com seu sentimento brinquei e você me castigou. Errei. Com relação ao nosso amor, amiga Vanessa, Dani Alves, junto com o Nilson, lá do Tacacado Nilson, abraço do romântico e do Michel aí, ó. Eu sei que te mago. Bora, Nilson! Eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei. Com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. Tarcísio Prestação já é com a gente. Alô, Tarcísio! Galera do Baduvaldo, Jaburani também com a gente. Alô, Júlio dos Caramelo! Bora, Minhoca! O nosso amor não é só romance. Bora, mestre! Você tem de novo que me aceitar. amigo Kleber aí do Velho Sal com a gente. Do Velho Sal do Jurunas. E o Neguinho, lá da Cobajum. Cadê o Tião? Cláudio, essa mulher, a sua sequência, uma coisa séria. Amor é traição, me deu. Bora, pizza! E sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou lá do Guamá. Tem veneno o teu sorriso. Serginho da Guarda Prefeita, bora, Serginho. Eu até fiquei confuso com a história que contaste. E foi tudo sem querer. Uma coisa vou dizer: o caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Parceiro Denis Silva com a gente, bora Denis. Aqui do lado esquerdo. Olha o Pai Drive quinta-feira. Me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus, foi tanto que já me perdeu. Amigo DJ Wander, fica com a gente. Ele é sua esposa, Juju, lá do espaço VIP. Tá aqui com o Michel, sempre quando pode. Tá em nossas festas, tá em nossas apresentações. Obrigado, DJ. Tu foste quem direi. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Nosso amor, um caso complicado de se entender. Tá segurando o palácio, bora. Por que razão? Coisas tão banais estragam o prazer. Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Bora dançar, palácio! Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Um abraço ao seu amigo Rafinha e a Mi. É. Lá da Óticas Pop e o Rafinha DVG General. Um abraço aí do nosso amigo. O amigo lá da Treme Tudo, né, papai? Tá aqui com o Michel. Foca aí, foca aí. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Belo Mix, mas o nosso amor. Bora, Belo Mix! Poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. nega? E o amor se fez. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Ei, Shark. O meu coração chorou. Shark, Shark. Mas o chapista. Te ofereci, eu jamais. Um dos melhores. Lá do Pito dos Lanches. Como é que é? Que já existi. Alô, Amanda, alô, Tela. Você brincou. Bora, representa aí. Justo eu, Johnny da Laranja. Queria te amar. Bora, Johnny, canta a laranja, Johnny. Pra sempre amar. Você ei, me perdeu. Sal, sal, sal. Não deu valor. E aí, negão? Neguinho da Coba Júnior. No meu amor. Sem chapéu hoje. Não vou mais chorar. Deve ter esquecido, olha. Aí, agora representou. Aí você vai saber. Só tu, fui. Só tu, Fabrício. Me perdeu um grande. Quanto não tá, mano? Só presta a porta. Lembro que você me falava que era. A gente, sexta-feira tem o nosso bolero. Agora toda sexta, o Sextão do Amor. Com o DJ do Cineral. E mais convidados. E a portaria é 0800. Liberada a festa toda. Lá no bolero, toda sexta. Você me perdeu. Galera do Pequeno Gostoso, já aqui na área, hein? Você é, Belgi, é, Pequeno, o tamanho mais gostoso. Alguém que vai me amar. Pequeno no tamanho, mas grande na qualidade. Isso é muito importante. Perdeu um grande amor. Chegando em breve aí, após a pandemia. Vem um Pequeno Gostoso aí. Vou tá lá, quero ver. Mais uma! Já me esqueci. Oi? E o que eu posso fazer? Me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. Mas não tenho que chorar. Para baixar o velhinho. Eu não preciso. Vai de nojo o palácio. Por isso. E aí? O que passou? Só foi legal, passou. Olha, Alexia. Preciso encontrar uma forma pra me reerguer e recomeçar. A regra do jogo mudou. Já que não sou mais seu amor. E aí? Quero ir de volta ao começo. O amor não tem preço. Felicidade urgente. Ama o meu coração. E pra recomeçar, preciso ser feliz. Esqueceu. E o que eu posso fazer é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. Mas não tenho que chorar, eu não preciso sofrer por isso. Olha quem tá aqui com a gente, o nosso amigo Magrão e a Angélica. Tá por aqui com o Michel, vamos lá. Preciso encontrar uma forma pra me reerguer e recomeçar. A regra do jogo mudou, já que não sou mais seu amor. Quero ir de volta. Olha, abraço a galera aí da WR Conveniência. Aí do nosso amigo Velhinho, é verdade. Tá por aqui, bora, Velhinho. Felicidade urgente, ama o meu coração. E pra recomeçar, preciso ser feliz. Talvez seja tarde pra tentar, porque você já tem um... Amiga Evandro, siga com a gente. E amiga Juju, lá do Espaço VIP. A felicidade. Bora, Evandro, pra mim, sei que posso te fazer. Olha a patrulha. Você é o amor. DJ Billy. O que ela tem a oferecer. Na época, Pop 4. É o Pop. O melhor, você é meu mundo. Você é meu mundo e tudo que eu quero é você. E tudo que eu quero é você. Hoje eu descobri que é você. O amor que eu sempre sonhei. Talvez seja tarde pra tentar, porque você já tem um outro alguém. Nos seus olhos negros, meu amor, a felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. O que ela tem a oferecer, eu posso fazer muito melhor. Você é meu mundo, você é meu mundo, e tudo que eu quero é você. E tudo que eu quero é você. E aí, Balacho? Para esquentar um pouquinho. No caule. Preparação. Oi, oi. Atenção. Vai. Assirement, adassi, direi, demandant. Nunca parler, no tuca da para l'aider. On dit jargon, on dit déjà jargon. Toco lambada, merengue, só lembro do Rosana. Assurément, à la suite du rêve mandant, on va parler, un petit jargon, un petit déjà d'argondon. C'est très facile, c'est des traits de parasitir. Pessoal rebelde, chega mais rebelde. On va parler, un petit jargon, c'est très facile, c'est des parasitir. Alô rebelde, faz-me rir. On va parler, jogou, já já agarradinho, quero ver. Ei! Ei! Ei! Na galinha do outro não sei mexer. Olha só, deita xixi. Olha o cara endoidando. Alô, Minhoca! Olha só, deita xixi. Larga o osso, Minhoca. Larga o osso, Minhoca. Quem te mandou? Agora aguenta. Minhoca, se não fosse o pombo, Minhoca. Largo o osso, Bombini. Largo o osso, Bombini. Alô dos caramelos! Fala, Júnior! Conhece o professor aí? Olha o galo do DVD! Estás a rir, né? A vida agora é terreno! Toma lá! Só pra aquecer! Bora, Jessé! Tá aqui com a gente, Lola Bam! Bora, Leca! Larga o osso! Toma lá! Bora, Leca! Larga o osso! Larga o osso! Então, olha quem tá com a gente, o parceiro Negrete, Rafa! Ai, mano, bata bem! Músicas que no passado fizeram sucesso, hoje você curte aqui. Agora a gente vai. Me acorda, me sacode. Devo estar tendo um pesadelo. E daquele dos piores, por favor me façam crer, não pode ser verdade. Ela não foi embora. Espero tudo dessa vida, mas não estou preparado pra viver sem ela. É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual. Muito embora sendo um sonho. Bora dar essa agarradinha agora, palácio. Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei. Que outros olha quem tá aí, as meninas da Terra Viva. Por caminhos que eu nem sei, o que guardei e acumulei. Um abraço do Michel. E o tanto que eu te dei. Nilton na mesa ontem. E quando? Pensei que já tinha ido embora. Ansiedade, mergulhando na saudade. Fiz de olha o menino de rua. E te abraçava e te queria. E que aos poucos te perdia e eu não queria te perder. Parceiro Valdo, bora Valdo, você e a vida. Sonhando, vendo as coisas divididas. Me agarrando a salva-vidas, fiz de conta que segui. Atravessando a calmaria, a tempestade eu vencia. Pra esse amor sobreviver. Sua sombra passeando pela minha escuridão. Bora, velhinho, bora, velhinho. Tu não vai, velhinho. Oi, meu amor! DJ Michel. E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam e se afogavam em pesadelos, te acenando, te chamando e te querendo completar. Sonhando noite adentro, tão perdido, vendo tudo dividido, tudo se desmoronando, como um pássaro ferido, que podia estar voando e não consegue mais voar. Me acorda, me sacode, me consola em teu calor. Diz que a solidão não pode impedir jamais do nosso amor de vir a ser e acontecer, de nos fazer. Viver. agora. Na minha vida tudo está mudado. Depois do dia que eu amei você, tentei criar pra mim um novo mundo e todas as tristezas esqueci. José Augusto. Não sei por que os outros não entendem e acham tão errado o nosso amor. Será porque ainda sou tão jovem? Não tenho o direito de amar. O que você quer? Eu quero apenas carinho. Olha aí. O sol brilhando pra mim. Bora, Fabrício! Não quero viver mais sozinho. Olha o Fabrício do amor. Porque tudo está contra mim. Tadinho, vai. Eu quero apenas carinho. O sol brilhando pra mim. Não quero viver mais sozinho. Porque tudo está contra mim. Sou nada, não tenho muito pra lhe oferecer. Mas de uma coisa eu tenho certeza: sei que algum dia vou vencer. As músicas que no passado fizeram sucesso. Eu junto de você vou aprender e vou mostrar assim ao mundo inteiro o quanto vale ter um grande amor. Carinho, o sol brilhando pra mim. Saudade gostosa hoje no palácio. A nossa ressaca. Alô, Ronaldo Pratina. Com a gente. Bora, Ronaldo. Eu quero apenas carinho. Nada mais importa agora. E aí, Jessé Retro? Você foi embora. Toma! Eu fiquei tão só. E aí, professor? Sigo sem saber meu rumo. Agora vai, né, Rosana? Eu não me acostumo. O nosso imperador da saudade. E você aqui. Oi! De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor, de que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor? Hoje eu estou tão livre. Para palácio. Posso. Alô, Gil do Caramelo. Amar a quem quiser. Cadê o espirulito, minhoca? Mas ah, que esquecer, olha. Nada me inter... tchau, tchau, tchau. Mesmo que ofereça o mundo aos meus pés. Costa! Desde que vale ter tudo na vida. Ela é lega fanática. A beleza da flor. Ela abandonou. Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. Bora! De que vale ter tudo na vida. Só na passada agora, Milk. Vale a beleza da flor. Pega Milk de rocha, olha. Se eu não tenho mais. Prazer em ver aqui hoje. Se eu não olha o tempo que você não vinha numa festa do Michel. Sei. Acho que a última vez foi outro alguém te lá no Ipanema de Outeiro, olha. Tchotcha. E você já me esqueceu. Mas a gente sempre entende porque a gente sabe que é trabalho, mas sabe que é viagem, meu irmão. Você tá de parabéns, viu, Mico? É muito trampo, meu irmão. Tudo é tão deserto. Ei! Por você pensa em mim. De que vale ter tudo na vida? De que vale... Não, Nilson, não tá cagado, o Nilson ainda tá por aí, rapaz. Se eu não tenho mais... Alô, Nilson! Patrão Nilson, papai. Sinto mais teu calor. Recordar. Pega da maniçoba, tacacá, vatapá. Eu já fui lá duas vezes no Nilson. Semana que vem vai ser a terceira, Nilson. Vou lá. Nada cambiou para mim. Ai. No tengo por que llorar. Lo que pasó, pasó. No quiero recordar. Oi! Los momentos tan tristes. E aí, nega? Eu não tenho um penteado hoje, nega. Tchau, tchau, tchau. No te bastava, mi amor. Era. Adição, Puma Negro. Para ti. Chega mais aqui com o Rebelde, Puma. Pero al fin la realidad te llevó a comprender. Tal vez haja outro amor, pero amor de verdade, solo yo. Bora, Duda! Tal vez haja outro amor, pero amor de verdade, solo yo. Pra recordar a mãe. En la vida hay cosas extrañas que la gente no sabe explicar. Es después de vivir que se aprende. Poco vale tratar de enseñar. Mi amor, ven, te quiero a ti. El mundo es nuestro, ven a vivir. Eita coisa boa! Bora recordando o palácio na mão. En la vida hay cosas extrañas que la gente no sabe explicar. Eu acho que o menor sou eu daí nesse meio. Vivir e se aprender. De rocha, eu aposto com vocês. Vale tratar de ensinar. Mi amor, ven, te quiero a ti. El mundo es nuestro, ven a vivir. No te bastaba mi amor. Gente, tá todo mundo se escondendo aí, né? Era pouco para ti, pero al fin la realidad. DJ Nil com a gente. O DJ Ângelo tá por aqui com a gente, hein, Puma? Outro amor, pelo amor de ver. Abraço! Pra recordar, Milk! Eu quero pegar o sol com a mão. Eu quero tomar banho de cachoeira. Eu quero andar pelos campos e não temer a ninguém. Eu quero vibrar de alegria com a felicidade de alguém. Eu quero pedir aos amigos que não façam mal a ninguém. Só DJ de peso, meu irmão. Viver a natureza. E quero que você viva também. Unidos numa força maior para o nosso bem. E aí, Balaço? Eu quero ouvir o canto. E aí, Zezinho? Pássaro. Qual é a transação hoje, hein? Livre além do infinito. Eu quero ver o uma volta lá em Benevides. Um canto de voltou paz. Uma passeada, né, meu irmão? Eu quero pegar o sol da mão. Eu quero tomar banho de cachoeira. Amigo Crabe do Velho Sal, o amigo Neguinho da Copa Azul. E não temer a ninguém. Gente boa. Eu quero vibrar de alegria com a felicidade. Esqueceu o cap, né? De alguém. Eu quero pedir aos amigos que não faça o mal a ninguém. Eu quero viver a natureza e quero que você viva também. Unidos numa força maior. E aí? Para o nosso bem. Bora, Palácio! Eu quero ouvir o canto dos pássaros voando livre além do infinito. Eu quero ver o mundo cantando um canto de paz. Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi o caso para a galera dar valor. Mais tempo, uma história que ficou por terminar. Saudade. Alô, Anderson Melo. A mentira que acabou por se tornar. Anderson Denis. Verdade. Gente nossa. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que pude, desistir de te perder. E até sabendo que você não vem, eu te espero. E a nossa segura do palácio. Eu preciso desse amor pra ser. Para parceiro Claudio. E pra vida. Ele, Alexia. É que tal? Não esqueça. San Sushi. Você, nem você. Melhor que soba. E sei que nosso amor, sem dúvidas nenhuma, não vai ficar. É por isso que eu tô gordinho. Se você quiser tentar. Nós. Eu estou a fim. Estou. Todo dia, todo dia. É, saudade. Só não pego todo dia porque eu tô liso. Foi a brincadeira que virou loucura. Yeah. Serginho não quer me emprestar dinheiro. O passageiro que durou mais tempo. Hey! Uma história que ficou por terminar. Saudade. Oh. A mentira que acabou por se tornar verdade. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que pude, desistir de te perder. E até sabendo que você não vê. Alô, Zezinho! Eu te espero. Olá, Zezinho! Eu preciso desse amor pra ser feliz. E pra viver, não esqueço de você. Grande parceiro Jessé Retrô, direto do Distrito Federal. Sei que nosso amor, lá da área do Bolsonaro. Assim, se você quiser de rocha mesmo. Eu estou afim. Hey! Estou morrendo. Égua, cabinha do rock na área. Tchê, tchô, tchê. Diga, mulher, diga. Diga só pra mim. Por que será que a gente não se entende? A gente fica longe, não aprende. Morrendo de saudade, quer voltar. Diga. Diga só pra mim. Diga. Por que tudo pra gente dá em nada? Alguma coisa deve estar errada. Será que não podemos. Marcelo Galo do DVD com a gente, bora Galo. Tá por aqui, ó. O que houve com a gente? Te queria novamente. Não quero te esquecer. Nosso amor é muito louco. Não vive sem o outro. Temos tanto. Sábado Brilhante com a gente. Rodovia Arthur Bernardes. Não vale a pena. Aleijado de saudade. A vida sem tempo do Cacaré. Não vale nada. Nossa. Alô, Rosana Imperador. Valdo com a gente, bora pita. Fala, Valdo. Olha o moleque dom. Vejo em ti a paz que eu perdi. Vida boa. Olha-me pra mim poder. Você é o cara que tem vida boa aí, ó. Sei que só com teus carinhos posso esquecer o que sofri. Meu parceiro, joga saudade, dá valor nessa aí. Descobri que tu nasceu pra mim. Cineral. Só a ti. Ei! Quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz. Ouça-me, minha Nathalie. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Olha, sexta-feira tem bolero. Não te esqueça. Casa de show, bolero, sexta-feira. Ninguém paga ingresso a festa toda. Amanhã, terça-feira, Michel no Ponte Show Prime. Lá na Cidade Nova, em frente ao Abacatão. Amanhã. Tocando lá no Tennyson, pô. Aí quarta-feira folga, quinta-feira a gente volta pro Ponte Show Prime. Cidade Nova, é duas vezes, olha. Só descansa na quarta. Aí na sexta tem bolero. Tem que convidar o Valino pro bolero aí. Bora, Valino. Bora, é sexta. Um pouco carinho. Faças mais sofrer. Ei! Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Saudades, João Vial. E aí, que tal? Esta noite eu sonhei que eu estava em um lugar lá em Salinas, só sonhei. Onde todos se cumprimentavam ao passar. E aí, meu, que era tudo tão diferente, nem sei contar. E Fortaleza, meu, como é que tá por lá? Existia só o filé, né? Sempre um sorriso em cada olhar. Em breve o Michel volta por lá. Tanta gente. Já fui uma vez, só o filé. Da praça, e sabe, eu não vou voltar com o Serginho, né, rapaz? Aí, Serginho. Parecia que o vento soprava. Então com o Milk. Vou junto com as malas. E as crianças podiam até. Pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Mas a noite passou e o meu sonho. assim. Vezes prometi a mim mesmo minha vida mudar. Vai chorar aí, velhinha. E aí, Zexé? 1 milhão de vezes. Você gosta, né? Não encontro a mim mesmo. 1 milhão de vezes. Estou no mesmo lugar. Zezinho, o que é que dói, Zezinho? Porém, o que dói? Fala aí, mestre! É ficar sozinho, sem flor escolher, só colher espinhos, meu erro, já sei. E aí, Magrão? Foi amar demais. É do Magrão, voltou, papai. Meu amor, eu parei. Agora vai. Fui ficando pra trás. Ele voltou. Ficando pra trás. Sei com o eco. Ele voltou. 1 milhão de vezes. Prometi a mim mesmo minha vida mudar. 1 milhão. 1 milhão de vezes. Tudo bom, tudo certinho com você? Não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. E o que dói é ficar sozinho. Esse é gênio. Sem flores. Minhoca foi lá na prefeita. Sábado, né, Minhoca? Sábado. Só teve cortesia. Ele foi pra construção, olha. Eu já sei. Pega até doido. Foi amar demais. Ele não sai dessa construção. Eu parei. Dia dos namorados. A mulher pensando que ele ia levar ele pro motel. Construção. Eu amei demais. Por amor eu parei. Fui ficando pra trás. Fui ficando pra trás. Bora, Jacé! Menina, se você quiser casar comigo, ser minha mulher, eu juro vou te dar um mundo de emoção, encher de muito amor esse teu coração, parar com essa vida louca de arranjar dinheiro pra investir na bolsa. Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho. E aí? Na minha menina. Faz carinho, faz carinho. Menina linda, tu és botão em flor, desabrochando para a vida e para o amor. Olha o amor. E eu um fruto já colhido. Cadê a Nilda? A Nilda tá aí, quase Nilda. Murcho. Alô, Nilda. Vou renascer à sombra do teu esplendor. Menina, se você quiser casar comigo, ser minha mulher, vou arranjar mais tempo pra fazer. Vai na fanática, vai! Em você, menina. Aê, Jessé. Menina linda, tu és um botão em flor. Vai pra cima, Jessé. Desabrochando para a vida e para o amor. E eu um fruto já colhido, quase murcho. Vou renascer à sombra do teu esplendor. Menina, se você quiser casar comigo, ser minha mulher, vou arranjar mais tempo pra fazer carinho pra minha menina. Olha, Selma. Na minha menina. Amigo Anderson de Santarém. Agora fechado da Ferry Bolt Regional. É, Selma. Eu sabia que você gostava disso também, viu? parece até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. Eu era mesmo um escravo teu. Na segunda-feira passada, Selma, vou te contar, viu? Eu lutava e pedia a Deus pra me livrar da saga desse amor. Alô, mestre, atende, mestre. Eu te adorando. Atende o cabino. Eu te amando. Aí quando não atende ele fica doidinho, olha. Eu nem notava que os meus grilhões hoje eram cordéis daqueles dos fantoches. Minhoca então, que em tuas mãos, o homem da construção, estava minha sorte. Só o tijolo, a vida, a morte, e o meu coração. E aí? Ah, mas agora que eu me libertei, fala, neguinho, que o meu caminho eu mesmo traço. Parceiro Neguinho da Copajun. Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. Mais uma do rei, vai. Venha ver, meu amor, o que foi que você fez comigo. Venha, venha ver. Eu não sei o que fiz pra poder merecer tal castigo. Olha as meninas da terra firme aí, ó. Veja bem, meu amor, essas marcas. Vai, pega o casal aí. Que trago no olhar. Vamos lá. Tanta saudade, você não sabe, são marcas de chorar. Bora, brilhante! Chegue perto pra ver essas rugas que trago no rosto. Em breve chega as rugas. Pode crer, meu amor, foi desgosto de perder você. Meu parceiro Serginho, você, eu tô falando no Serginho, tá doidão. Razão, o caminho. Vira o chapéu, moleque, tá doido. Paixão, hoje é saudade. Ele tem que ir primeiro pra um garapé, pra uma praia. E voltar atrás. Quando ele desce, tá doido. Quero tudo de novo. Quero os dias, quero as noites ao teu lado. Quero fogo nos teus olhos, cheios de paixão. E aí? Quero as coisas mais simples. Nossa casa, nossa rua, nossa vida aberta, crua, nossos filhos, nosso amor. Chegue perto pra ver essas rugas. Os amigos Gessé Retrô. Recém chegado lá do Distrito Federal. Pode crer, meu. Tá com a ponta, né, foi desgosto de perder você. Ah, ele não deixa. Foi para minha razão o caminho, a certeza, a paixão. Hoje é saudade. Saudade. Tenho vontade de voltar atrás. Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só DJ Belo Mixe, pra que lá da treme tudo. Treme tudo agora, né, Belo? Olha aí, tá vendo? Violência treme tudo. Não representa nada. Que a família dele do Roxon, né? Foi encontrada. Aí, Belo Mix, abraço a você, fica à vontade. Acabou. O cara que arrebenta lá no bagulho doido, né, rapaz? Fala, Belo! E que a gente já possa viver e possa falar com um semelhante sem ter que morrer, sem ter que matar. Olha o bebezinho e as meninas danças, possam brincar, sorrindo, cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Há 2000 anos atrás, pintou na terra um rapaz que só falava de amor. E o mataram, mas Manilda, fisicamente, pra cima. Pois o seu espírito, mesa 8, as palavras estão mais vivas. E o patrão Serginho. Vai, Serginho! De muitas pessoas que acreditam que o amor. Acho que tu sabe, Serginho, vai! E que a gente já possa viver. Possa falar para mim, que o negão dos conformes. Sem ter que morrer. Velho é guarda, sem ter que matar. Grande mil. E crianças lá do Castanheira. Possam brincar. Lá da gema, da gema. Soltar seu perfume de amor pelo ar. Ele vai voltar falando de amor, de amor, de amor. Olhar a esse. Pega, Paulinho, você aqui, Paulinho. Vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Teu andar, a esse teu andar. Vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Você não tem coragem de falar. Então me mata com o olhar. Você não tem coragem de me chamar. Então balança pra me atormentar. Teu olhar. Bora, meu irmão. Ah, esse teu olhar. Oi. DJ J. Teu saudade. Ah, esse teu andar. Já, Jota. Parceiro Jota, saudade. Agora é Tupi Namba. Você não tem coragem de falar. Olha o Quinho, rapaz. Então me mata. Chegando aos 45 do segundo. Tchê, DJ Quinho. Você não tem coragem de me chamar. Então balança pra me atormentar. Contigo sonhei num lindo jardim. Olha o jardim. Sonhei que estavas perto de mim. Quando acordei, qual é, anjo? E não te vi, chorei. Agora você foi pro salão. Larará, larará, larará. E nesta noite então de solidão, eu quero dormir, quero sonhar no meu sonho então. E aí, magrão? Eu quero te beijar. Visagem. Beijar-te, amor. Teu corpo abraçar. Sentir o calor. E parceiro magrão, com certeza, velho aguardo. Corpo a vibrar. E aí, magrão? Me digam então, que fiz eu de mal pra meu sonho não ser real. Ângelo. Tá na área, tá com o Michel, ele gosta, ele dá valor. Para, Ângelo. Quem é esse aí, Ângelo? Nossa amiga nega Lana com a gente. E aí, Lana, só na mão. Tá diferente hoje, Lana. Deixa, amor, teu corpo abraçar, sentir o calor do teu corpo a vibrar. Me digam então, que fiz eu de mal? Olha só, giro! Pra meu sonho não ser real, real, larará, larará. Galo do DVD com a gente, bora, galo! Larará. E o que desconforme dá valor nessa aí? Olha só, meu, que viajando, escutando ela. Quando você partiu, deixou em mim uma tristeza que não tem mais fim. Vai, Cláudio. Você levou tudo de bom que eu guardei pra dar, você não percebeu. Deixou meu coração sangrando. Meu patrão velhinho já na área, bora velhinho. Você parece um ladrão. Olha, 2h20. Vamos levar até 2h30, viu, gente? Roubando. Até 2h30, José. Dá de logo uma estalagada aí na cerveja. As ilusões. Oi, meu amor! Pois pra você, DJ Quinho na área. Quinho Cineral. Seu sentimento já morreu. E aí, Quinho? O amor bateu na sua porta. E o bico de peixe? Porém você não percebeu. Quando você partiu, deixou em mim uma tristeza que não tem mais fim. Você levou tudo de bom que eu guardei pra dar, você nem percebeu. Deixou meu coração sangrando. Você parece um ladrão que vai os corações roubando. E é Palácio, galo. Que vai matando as ilusões. Não, eu não posso lembrar que te amei. E aí, bebezinho? Não, eu preciso esquecer que sofri. Agora, Cláudio. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou. Pra quem? Pra nós dois. Bora, velhinho. Caminhemos, talvez. Fecha, Paulo. Vejamos depois. Vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Lilian, teus olhinhos verdinhos falam-me de carinhos e prometem amor. Amar-te para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Vai, garçom. Te peço que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz. Passar o quilo, cinera. Mas te morrerás. A forra, né, que de hoje é doido. Para mim és o mundo, um amor tão profundo. Conhece o Minhoca? Ninguém jamais te dará. O homem da Constru. Vem neste amanhecer e faz. Deixa a gente ser. Oh, oh, oh, oh, oh. Tudo que perdi sem você aqui. Nada existe em mim. Vem, traz de novo a luz das manhãs de sol. Vem, vamos reviver nossas emoções. Só mais uma vez.